terra e tudo que nela está. Senhor forte e poderoso, na terra veio habitar. Deus que veio como homem, cordeiro ele se tornou. O Cristo que venceu a morte ressuscitou. Espírito e a noiva dizem.